Rádio Jornal. Liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo. Rádio Jornal, a melhor cobertura esportiva. Aqui muito mais emoção e informação. Na maior audiência do futebol. Escrete de ouro da Rádio Jornal. O time que nunca perdeu. Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, tem Sport e Guarani, às 21h30. E na sexta-feira, na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Náutico, às 19h. Campeonato Brasileiro na Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Oferecimento Pitu Cola, turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupan, sua casa mais feliz, compre também pelo site. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet, saque rápido, sacou? Energy Clean, mais energia, mais imunidade, mais disposição. Cimento Nacional, força imbatível para a sua obra. Use e comprove. Economize na manutenção do seu carro e concorra a muitos prêmios no serviço premiado Chevrolet. Qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Pitu Cola cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola cola, essa onda cola. Escolher o feijão certo faz toda a diferença para economizar no gás, viu? Os feijões turquesa rendem muito mais, pois tem grãos selecionados sem precisar catar. São novinhos, maiores, cozinham mais rápido e por igual. Só podia ser de Pernambuco, gente. Turquesa é do Nordeste, é da gente. Pode confiar. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Semana Prime Caldinho do Neném, terça a domingo. Promo Prime exclusiva no Rappi, com direito a 30 dias de assinatura grátis no cupom Caldinho do Neném Prime. Combos exclusivos. Frango parmegiana para 2 mais coca 2 litros grátis por R$ 45,90. Carne de sol para 2 mais coca 2 litros grátis por R$ 79,90. 4 caldinhos, feijão, feijoada, dobradinha e peixe, sendo 2 de cada por R$ 33,90. Desafio da Cerâmica na Tupã. Ninguém vende mais barato. Piso cerâmica, revestimento e porcelanato com preços imbatíveis. Confira. Piso 35x35, 61050 extra e cenor, apenas R$ 23,90. Revestimento 30x60 HD Renascença tipo A Pointer por apenas R$ 21,90. Argamassa interna 20 kg Tecnosoft, só R$ 12,90. E atenção, porcelanato 61x61 Elizabeth a partir de R$ 29,90. Eu falei porcelanato por R$ 29,90. Compre também pelo site, aplicativo, televendas e WhatsApp. Aproveite. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. A Tupã é 10. Em Pernambuco, meio-dia, 44 minutos. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Haroldo Costa. São 12 horas e 45 minutos em Pernambuco, você está ouvindo a Rádio Jornal, este é o assunto, é futebol, o primeiro tempo desta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Os repórteres da Jornal trazem as notícias do futebol pernambucano. Esporte! Os destaques do esporte com o repórter João Vitor Amorim. Neste momento, na sala de entrevistas do Esporte na Ilha do Retiro, o técnico Claudinei Oliveira está sendo apresentado como novo treinador do Esporte. Claudinei já trabalhou no clube no ano de 2018, onde comandou a equipe em 16 partidas e teve 5 vitórias. Na atual temporada, será o terceiro time de Claudinei Oliveira. Ele iniciou o ano dando continuidade ao trabalho de 2021 no Avaí. E com poucos jogos nesse ano de 2022, ele acabou sendo demitido. O último clube em que o Claudinei Oliveira comandou foi o Operário de Ponta Grossa e na última semana ele foi demitido depois de 20 jogos no comando da equipe paranaense. Claudinei Oliveira chega em Recife com Luciano Gusso, assistente técnico que já trabalhou também com Claudinei no Esporte em 2018. O treinador já vai comandar treinamento hoje à tarde no CT e aguarda regularização para ter o nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Claudinei tem 52 anos e é natural de Santos. A rodada foi muito ruim para o Esporte. O Esporte perdeu para o Sampaio Correia na última sexta-feira por 4-1 e no final de semana alguns adversários diretos acabaram ultrapassando o clube rubro-negro. O Esporte volta a jogar na quinta-feira. Claudinei Oliveira estará no banco de reservas, está aguardando só o nome ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. O Esporte no final de semana, depois da derrota para o Sampaio Correia por 4-1 em São Luís do Maranhão, viu adversários ultrapassarem ele na classificação. O Londrina, o próprio Tombense já estava à frente, o CRB, e o Esporte caiu para nono lugar na Série B deste ano e vai voltar a campo na quinta-feira tentando recuperar essas posições que acabou perdendo ao decorrer dessa última rodada, desses últimos jogos. E o Esporte ainda pode perder mais uma posição hoje. Se o Criciúma vencer o CSA, o Esporte vai fechar a rodada em décimo lugar. Até agora, o Esporte só confirmou a contratação ou recontratação do Claudinei Oliveira, que volta ao clube, mas até agora não anunciou uma peça de reposição para o gol, porque o Maílson, hoje pela manhã, viajou para a Arábia, vai jogar no futebol árabe, foi uma venda de $500 mil, e outras peças que o Esporte deve anunciar, não só para o gol, mas também para o ataque. A torcida está na expectativa há muito tempo que atacantes sejam contratados. O clube até agora não fechou nenhuma contratação para esse setor, mas isso deve ser confirmado ao longo dos próximos dias. Destaques do Leão no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Agora 12 horas 48 minutos em Pernambuco. As notícias do Náutico aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo com Igor Moura. E depois da derrota de virada para o Londrina do último sábado, na estreia do técnico Elano, na estreia do Meia Souza, destaque no primeiro tempo inclusive, terminou de uma maneira que, claro, nenhum torcedor do Náutico gostaria. Náutico fez mais do mesmo na partida contra a Chapecoense, por exemplo, abrindo o placar e levando a virada no seu melhor público na Série B até aqui. 10.251 torcedores que proporcionaram uma renda de R$267.251. Inclusive, alguns protestos, até alguns mais violentos, após o jogo, onde a polícia teve que intervir. O Náutico deu descanso para o seu elenco no dia de ontem e hoje os atletas se reapresentam já avisando o compromisso diante do Bahia, jogo da 21ª rodada, segunda rodada do retorno. Retorno este que o Náutico vai ter que ter cerca de 50% de aproveitamento para chegar nos 45 pontos mágicos, apesar do ponto de corte do rebaixamento estar abaixo dessa média de 45 pontos. Para o jogo contra o Bahia, que só venceu um dos últimos 6 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico vai ter de volta algumas peças que estiveram indisponíveis no jogo contra o Londrina. O volante Ralf e o atacante Gelvânio, potenciais titulares do time de Elano, além do reserva imediato do Ralf, o volante de Avan. Nessa semana, Elano deve fazer uma análise, um relatório do elenco do Náutico e, em contato com a diretoria de futebol, dizer quais funções ele mais precisa para o elenco, para o Náutico ir atrás no mercado. O certo é que o Náutico vai trazer, sim, um zagueiro com status de titularidade. O Elano chamou atenção no jogo contra o Londrina por duas substituições. Uma delas colocando Robinho em campo, Robinho já entrou vaiado, e outra tirando o meia Jean Carlos. Substituições que, no fim das contas, deixaram o torcedor alvirrubro sem entender. E o Elano explicou após a derrota porquê dessas alterações e o porquê tirou o meia Jean Carlos. A questão do primeiro momento e do segundo, porque são jogadores com características diferentes, né? Eu já esperava isso. Os jogadores que eu tenho, jogadores com situações diferentes, que eu não posso pedir pro PH fazer a mesma posição do Vitor Ferraz. São características, né, que eu tenho que trabalhar e cobrar de cada atleta em cima da característica de cada um. É, mas eu volto a frisar para vocês, independente do nome. Por exemplo, o Souza não tem nada a ver com o que o Jean faz. São posições diferentes. O Souza é uma construção como um segundo volante, junto com o Jobson, junto com o Ferraz. O Jean já é um homem de ataque, já é um meia de armação. Ele não tem tanto poderio para retorno, de recomposição, que ele tem que... Assim, então, para mim é todo mundo igual. A minha intenção é que o Náutico vença. Eu acho que a gente fez uma partida boa. Acho que o Jean ajudou, acho que o Souza ajudou, acho que o Jobson jogou bem. E a gente, nós vamos buscar os gols aí. Como foi os dois gols que nós tivemos? Qual a defesa que o nosso goleiro fez? Né? Só que, como eu volto a frisar, o momento não é bom. O resultado não é bom. E a gente vai lamentar isso. E o torcedor vai cobrar, porque é normal. O torcedor também está cansado. Mas eu confesso para você, sim, que eu estou junto com os atletas. Os atletas não aguentam mais viver isso também. Agora, a gente tem que se reerguer junto. Agora, com questão de rendimento, todos nós temos que evoluir, né? E eu estou aqui para isso. Eu acho que de um dia de trabalho, de rendimento de um jogo do geral, se fosse uma situação normal, a gente não estaria reclamando. Mas é por causa dos pontos, a gente precisa de cada ponto. Então, isso pesa muito no momento. Mas de rendimento, eu acho que o time... em todo momento, independente das funções, a gente conseguiu ter um rendimento. Pronto, aí então Elano conversando conosco aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, ainda no dia de ontem, Dudu Capixaba, auxiliar técnico permanente do Náutico, foi desligado do clube. O Dudu Capixaba, bastante questionado pelo torcedor alvirrubro, principalmente nas alterações do jogo contra a Ponte Preta em Campinas. E claro que fica a suspeita de que o Dudu Capixaba tenha participado também ao lado do Elano e do auxiliar técnico do Elano, Valmir Cruz, da leitura do jogo contra o Londrina e da sugestão de colocar Robinho na segunda etapa. Náutico agora remaneja Cuque como único auxiliar fixo da casa. São as últimas do Timbu aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. Faltam 7 minutos para 1 da tarde em Pernambuco. Você está ouvindo o Assunto é Futebol, primeiro tempo aqui na Rádio Jornal com as notícias do futebol pernambucano. Santa! As notícias do Santa Cruz, repórter Antônio Gabriel. Santa Cruz ontem empatou em 0-0 com a equipe do Retrô no primeiro jogo da decisão da fase pré-oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo que aconteceu no estádio do Arruda para 19.880 torcedores. Tudo vai ser decidido no jogo da volta, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, na Arena de Pernambuco. Uma vitória simples para qualquer um dos lados, encaminha a classificação ou da Fênix de Camaragibe ou da Cobra Coral. O técnico Marcelo Martelotti, em entrevista coletiva logo depois do jogo, falou sobre a postura da equipe do Retrô no confronto de ontem. Eu não vi uma mudança muito grande de característica pelo que eu assisti do Retrô nos jogos da outra fase, né? Eu assisti 3 jogos do Retrô, e mesmo assim, eles ganharam, classificaram com uma certa facilidade, né, em termos de pontuação, ganharam jogos e foram muito superiores a seus adversários no sentido de fazer muito mais pontos, enfim, foi, em termos de classificação, o melhor time da primeira fase, mas com uma característica de jogo muito parecida com o que eles fizeram hoje. Eu não me surpreendeu, né, e também não vai me surpreender se eles jogarem da mesma maneira na segunda-feira que vem. Então, assim, a gente precisa pensar em algumas situações que a gente pode modificar, que a gente pode melhorar, mas com relação ao adversário, o próprio adversário sabia que esse enfrentamento ia ser diferente de tudo que eles enfrentaram na primeira fase. Então, eu acho que eles vieram preparados para isso, para esse jogo, para nos enfrentar com uma postura próxima do que eles fizeram, mas tendo a cautela necessária, entendendo que tem uma segunda partida, né? E os dois times jogaram muito parecidos hoje, né? Muito, muito preocupados em dar poucas oportunidades ao adversário. E é isso que eu falo. Da nossa parte, talvez, pela análise que você mesmo fez do fato do Retrô ter sido o melhor time da primeira fase, né? E a gente ter classificado com uma certa dificuldade, da nossa parte é mais compreensível que a gente entrasse tentando anular as principais jogadas do adversário num primeiro momento, né? Mas eu também esperava isso do Retrô, porque eu sei que existe um respeito, né? E para você ter condição de disputar um jogo tão importante e decisivo como esse, precisa realmente haver esse respeito. E foi o que a gente viu no jogo de hoje. É um respeito de ambas as partes e, por isso, talvez o jogo tenha tido poucas oportunidades e terminado empatado. Martelotti, na coletiva, também falou sobre a parte física de alguns atletas do Santa, como, por exemplo, o Chiquinho, que fez a reestreia, o Jefferson Feijão, que começou a primeira partida dele como titular do Santa, e o Arthur Santos, volante, que também fez a primeira partida dele como titular da equipe coral. Para o jogo da volta na segunda-feira, dia 1º de agosto, 8 horas da noite na Arena de Pernambuco, Martelotti conta com a volta dos volantes Eliezer e Gilberto, jogadores que estavam no departamento médico. Também tem a volta do goleiro Jefferson, que daqui para lá vai cumprir todo o protocolo do coronavírus. Ele testou positivo e por isso não jogou ontem contra a equipe do Retrô. E ontem também, o presidente do Retrô, Laércio Guerra, em entrevista ao nosso João Vitor aqui na Rádio Jornal, confirmou que o valor dos ingressos para esse jogo da volta na Arena, R$300 a inteira, R$150 a meia entrada, para todos os torcedores, tanto da equipe do Retrô, como também do Santa Cruz. O Santa, ainda ontem, se organizou documentos, uma defesa judicial, e hoje teve reuniões com o PROCON e também com o Ministério Público, a fim de, na justiça, reduzir o valor desses ingressos. Santa Cruz considera o preço de R$300 o ingresso para a partida do jogo da volta contra o Retrô na segunda-feira que vem na Arena de Pernambuco. O Tricolor considera esse valor abusivo. Destaque do Santa Cruz aqui na Rádio Jornal. Agora faltam 3 minutos para 1 da tarde. Faremos um primeiro intervalo e a gente volta com outras notícias aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. Olá, aqui é João Vitor Amorim e eu tenho um recado especial para você. Somos a única rádio do Nordeste em adquirir os direitos de transmissão da Copa do Mundo no Catar. Vamos levar todos os detalhes para a torcida pernambucana. Fica ligado na Jornal. A transmissão da Copa do Mundo na Jornal é um oferecimento. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. Pensou em frango? Pensou em Mauricéia. Mauricéia, muito mais frango. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet saque rápido, sacou? Becker, limpeza sem sofrência. A VIP, coma mais ovo, é prático, nutritivo e saboroso. Cimento Forte, forte de verdade. Cola no sucesso! Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Procurando cimento para o finzinho da obra ou para uma pequena reforma? Leve cimento forte 25 quilos. A embalagem de 25 quilos é mais econômica e gera menos desperdício, além de ser mais fácil de transportar e manusear. É perfeita para pequenas obras e reformas. Cimento forte é produzido com mais alto padrão de qualidade que garante mais resistência e melhor acabamento. Cimento forte é forte de verdade. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. É a melhor cotação. Ah, esquece. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Ah, eu quero ganhar. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Acertou pagar na hora mais rápido. Escolher o feijão certo faz toda a diferença para economizar no gás, viu? Os feijões turquesa rendem muito mais, pois tem grãos selecionados sem precisar catar. São novinhos, maiores, cozinham mais rápido e por igual. Só podia ser de Pernambuco, gente. Turquesa é do Nordeste, é da gente. Pode confiar. Rádio Jornal. Em Pernambuco, 1h. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol, primeiro tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Haroldo Costa. Estamos de volta com o assunto é futebol, primeiro tempo. Os repórteres da Rádio Jornal trazem outros destaques do nosso futebol. Esporte João Vitor Amorim. Claudinei Oliveira aguarda o nome no BID para ser regularizado e comandar o Esporte quinta-feira contra o Guarani. Náutico Igor Moura. Isso, voltando para dizer que o zagueiro Wellington tomou o terceiro cartão amarelo, deve dar lugar novamente a Carlão na titularidade no jogo contra o Bahia. Lembrando que o Timbu vai para duas partidas fora de casa agora na Série B. Primeiro o Bahia em Salvador e depois o Operário em Ponta Grossa. Santa Cruz, Antônio Gabriel. Jogadores se reapresentam amanhã à tarde no estádio do Arruda. A Rádio Jornal apresentou O Assunto é Futebol, primeiro tempo. Oferecimento Pitu Cola. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet, saque rápido. Sacou? Rádio Jornal. Rádio Futebol. Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. 2022, ano da Copa do Mundo no Catar. O Escrete de Ouro coloca você no clima da competição. Rádio Jornal, a rádio de todas as Copas. A transmissão da Copa do Mundo na Jornal é um oferecimento. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. Pensou em frango? Pensou em Mauricéia. Mauricéia, muito mais frango. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet, saque rápido. Sacou? Becker, limpeza sem sofrência. A VIP, coma mais ovo, é prático, nutritivo e saboroso. Cimento Forte, forte de verdade. Cola no sucesso! Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou. O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta O Assunto é Futebol, segundo tempo. O debate dos assuntos que movimentam o futebol em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os craques do Escrete. Haroldo Costa. 1h05 em Pernambuco. A partir de agora aqui na Rádio Jornal, você vai ouvir O Assunto é Futebol, segundo tempo. O programa tem um oferecimento. Pitu Cola. Novo shopping do automóvel, uma nova marca, mas seu lugar de comprar carro de sempre. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet, saque rápido. Sacou? Cimento Nacional, força imbatível para a sua obra. Use e comprove. Onduline, a telha bonita, leve e ecológica. Haroldo Costa! Oh, minhas amigas, meus amigos da Rádio Jornal, difícil missão de conduzir aqui o Assunto é Futebol, segundo tempo hoje, num dia tão triste para nós, né, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, e para quem gosta de futebol, para quem gosta de futebol pelo rádio, para as pessoas que acompanham o futebol pernambucano, mas, acima de tudo, quem gosta de futebol, né? Uma missão árdua de conduzir esse debate. É claro que a nossa pauta hoje estaria recheada de notícias, a chegada do novo técnico do Esporte, a estreia do técnico do Náutico com derrota nos Aflitos, o que aconteceu ontem no Arruda 0-0, no jogo Santa Cruz e Retrô. Mas é impossível, né, não abrirmos esse espaço aqui do Assunto é Futebol Segundo Tempo para falar para você que nos acompanha em todo o estado nesse momento e em todo o mundo, do tamanho da nossa tristeza com o falecimento do narrador Roberto Queiroz. Roberto, nesse horário, inclusive aqui nos últimos anos, né, esteve trazendo seus comentários, suas participações. Recentemente estava um pouco afastado, porque estava adoentado, e agora no final da manhã a gente recebeu essa informação do falecimento do Roberto Queiroz. Eu estou aqui com alguns integrantes do Scratch, não todos, né? Muitos estarão aí ao longo do dia nos nossos programas. Quero inclusive dizer que logo mais o Fórum Esportivo da Rádio Jornal será um fórum especial. Todos nós, o Scratch de Ouro, estaremos lá com o João Vitor para fazer uma despedida, né, ainda mais falada, né, sobre o Roberto Queiroz, ouvindo também outras pessoas e tanta gente que construiu a história do Roberto. Mas aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, ao lado do Ralf de Carvalho, do Antônio Gabriel, do Igor Moura, nesse momento, a gente, claro, não pode deixar de abrir esse horário e não revelar nosso luto, né, dos que fazem o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a nossa tristeza e o nosso coração absolutamente saudoso e enlutado com a morte do Roberto. Vou começar com você, Igor, que está aqui da equipe de reportagem. Hoje é o mais antigo, né? É. Os meninos vieram depois, João Vitor, isso, o Antônio, né? Exatamente. E é duro, né? É um momento muito triste. A gente tem que conduzir aqui os nossos espaços, né? Mas é claro que está no coração, nesse momento, né, a dor e a tristeza. Então, deixo você à vontade aqui para falar desse momento realmente muito triste para nós que amamos o rádio, que gostamos do rádio e que éramos companheiros há tanto tempo aqui, trabalhando diretamente com Roberto Queiroz. Igor. Pois é, Haroldo, faço minhas suas palavras. Boa tarde para você, não tem como ser boa tarde, mas por educação, boa tarde a todos, Antônio. De fato, um companheiro diário, Roberto, um amigo de trabalho e um amigo de trocar mensagens no dia a dia, de 9 anos de duração. Nada a se queixar da amizade do Roberto, nunca. Aprendi pra caramba com ele, desde quando eu era estagiário, debatendo futebol, tudo isso. Sempre foi uma figura agradabilíssima. Ele era carismático, né? É uma figura das mais carismáticas que eu já conheci. E sobre o trabalho dele, eu não chamo nem trabalho, eu chamo talento, dom. Dom que Deus deu a ele, não tenho nem palavras, né? Um dos maiores da história do rádio brasileiro e da comunicação brasileira. Conhecendo bem o Roberto, eu tenho certeza absoluta que ele quer que a gente siga, que ele quer que a gente vá lidando com essa partida dele. Eu conhecia bem o Roberto e sabia desse jeito dele. Nunca tratou a ida, a passagem, com aquela agonia, com o maior medo humano que talvez seja a morte. Ele sempre lidou com naturalidade com isso. E conhecendo bem o Roberto, eu vou seguir, porque eu tenho certeza que ele falaria isso, dando aquela gargalhada espetacular que a gente vai lembrar com toda certeza pro resto das nossas vidas. Antônio Gabriel. Que momento triste, né? A gente... toda vez que perde um companheiro, né? Eu imagino ouvintes, né? Quando a gente perde alguém que a gente ouve há muito tempo no rádio, a gente sente como se fosse alguém da família, né? Imagina nós aqui que trabalhávamos com o Roberto, né? Com essa história belíssima no rádio brasileiro. Você é o nosso mais jovem, né? Não com o Haldney. O Haldney é o garoto. O Haldney assumiu esse posto porque é um nosso estagiário aqui. É um estudante ainda, mas que tem muito talento pela frente. Mas da equipe de reportagem, você é o mais jovem. E fique à vontade. Eu fico pensando em... Agora me bateu até um pouco mais emocionado, porque antes de eu entrar, todos nós, né? Eu fui de uma geração que, quando escutava rádio, escutava Roberto. Né? E lendo aqui algumas homenagens, me bateu isso, esse estado. E eu lembro da primeira transmissão que eu fiz com o Roberto. Né? Então, assim, isso me bateu agora, nesse exato momento. E não tem como controlar. E foi um sonho aquele momento ali, né? A gente se transporta do lugar de quem tá com o rádio no ouvido pra quem tá dentro da latinha, né? Dentro do rádio falando. E pegou todo mundo de surpresa, primeiro de tudo. Eu, Igor, João, você, diariamente a gente recebia perguntas nas redes sociais, cadê Roberto? Onde é que tá Roberto? E a gente... Eu preferia não responder essas perguntas porque eu não sabia exatamente como ele estava, né? Ninguém sabia exatamente como ele estava. E aí vem a notícia de hoje. Roberto, para quem escuta a rádio, não faleceu hoje. O que ele fez vai ser repetido eternamente. Eternamente. Para quem trabalhou com ele também. Não deixa... deixa a gente só fisicamente, né? E que privilégio nosso ter dividido o microfone, sei lá quantas vezes, com um dos maiores nomes da história do rádio brasileiro. Um cara que chegou, é isso aqui, era tudo mato. Ele saiu desbravando tudo isso para que a gente hoje tivesse uma carreira. Né? Não tem muito o que dizer em termos de pessoa. Acho que o Igor foi muito feliz. O Roberto era um cara que sempre que a gente encontrava aqui nos corredores... sempre recepcionava a gente com uma risada, até nos grupos de WhatsApp. Ele compartilhava uma notícia ou outra e logo embaixo vinha um áudio curto, assim, 20 segundos de áudio. 10 eram uma risada, 10 segundos eram uma risada, os outros 10 eram um comentário. E ele sempre teve essa personalidade, né? Sempre, sempre, sempre. E do jeito dele, ele ensinava a gente, né? Do jeito dele, ele dava um toque ou outro. Tem muitas memórias para a gente relembrar com mais calma no Fórum Esportivo mais tarde, até com o coração mais tranquilo. Mas quando você abre uma rede social, que hoje é a maneira de se manifestar, você liga uma televisão, companheiro de outras emissoras, Globo, TV Tribuna, enfim, e você vê a quantidade de mensagens e homenagens de gente de fora daqui, você não precisa muito falar sobre a pessoa, né? Essa chuva de homenagens fala muito sobre o que é Roberto Queiroz. E quem está acompanhando a gente vai estranhar um pouco, mas a gente precisa seguir. Né? Roberto sempre pregava isso, como o Igor falou. E a gente vai seguir esse desejo dele, essa vontade expressa que ele sempre colocava. Né? Ele tinha uma relação particular com a finitude. Cada um tem a sua. Uhum. E ele sempre expressava isso, né? Do quanto que a gente tem que seguir. Então vamos seguir. Seguir... por ele e por tudo que ele... todos os caminhos que ele abriu pra gente hoje estar aqui. E agraciado vai ser Mané Queiroz de reencontrá-lo, né? É verdade. Eu queria dizer a vocês, inclusive, que citei aqui o nome do Ralf na abertura, né? Nosso Ralf de Carvalho, que é debatedor fixo aqui do Assunto é Futebol Segundo Tempo. Mas o Ralf tá absolutamente à vontade para não participar nesse momento do programa. Vocês sabem, né? Vocês que acompanham o rádio há tanto tempo, que ouvem a Rádio Jornal e que ouvem o Rádio Pernambucano, sabem da longa história, né, de Roberto e Ralf, não só aqui nesse prefixo, mas em outros prefixos também. Então é uma amizade de muito tempo. De vez em quando eu até puxava assunto aqui com o Ralf sobre isso, né? Lá no final dos anos 70, Ralf, Roberto, Geraldo arrendaram rádio aqui em Recife. Mais então, de 40 anos. É uma história muito longa, então Ralf está absolutamente à vontade para não participar e mais tarde vai estar lá com a gente no fórum, um fórum especial que o João Vitor vai apresentar para a gente fazer aí essa despedida pro nosso Roberto Queiroz. Temos então um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Jornal. O assunto é futebol, segundo tempo. Rádio Jornal. A rádio de todo pernambucano. Cola no sucesso. Arrasar em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pego, brindo, vamos. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou. É o momento sublime do futebol, quando a bola atinge as redes do adversário num toque de mágica. Mas a hora mais gostosa é a hora do intervalo, onde você vai matar a fome com aquele delicioso salsichão Tony. Seja no estádio ou em casa, com a família e os amigos, o salsichão Tony é a companhia mais gostosa para você vibrar com seu time do coração. Afinal, no futebol, Tony é a sensação. Quando for pedir um salsichão, pergunte se é Tony. Salsichão é Tony. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Memórias da Copa do Mundo. Olá pessoal, aqui é Haroldo Costa e falar de Copa do Mundo é sempre uma alegria. A Copa sempre marcou a minha vida. A primeira Copa que eu acompanhei inteira foi em 90, a Copa da Itália. Em 94 torci muito pelo Brasil e vi o Brasil ser campeão do mundo nos Estados Unidos. Mas a partir de 2006 passei a transmitir a Copa do Mundo. E aí a Copa entrou sim definitivamente na minha vida. Minha primeira Copa foi lá na Alemanha, aqui na Rádio Jornal. Depois, em 2010, o primeiro jogo do Brasil no estádio Brasil e Coreia do Norte, um jogo que me marcou muito lá em Joanesburgo, na África do Sul, e assim tem sido. Ao longo do tempo, a Copa do Mundo tem me marcado consideravelmente. A cada 4 anos, vivo esse clima de poder contar as histórias da Copa do Mundo, e a Rádio Jornal é essa emissora tão importante do Brasil, que transmite a Copa do Mundo. 12 Copas, vai para a sua 12ª Copa consecutiva. Portanto, a Copa do Mundo do Catar já me traz novamente muita ansiedade e expectativa de contar a história desse evento. A transmissão da Copa do Mundo na Jornal é um oferecimento. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. Pensou em frango? Pensou em Mauricéia. Mauricéia, muito mais frango. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet saque rápido, sacou? Becker, limpeza sem sofrência. A VIP, coma mais ovo, é prático, nutritivo e saboroso. Cimento Forte, forte de verdade. Desafio da Cerâmica na Tupã, ninguém vende mais barato. Piso cerâmica, revestimento e porcelanato com preços imbatíveis, confira. Piso 35x35, 61050 extra e senor, apenas R$23,90. Revestimento 30x60 HT, Renascença, tipo A Pointer, por apenas R$21,90. Argamassa interna 20kg, Tecnosoft, só R$12,90. E atenção, porcelanato 61x61 Elizabeth, a partir de R$29,90. Eu falei porcelanato por R$29,90. Compre também pelo site, aplicativo, televendas e WhatsApp. Aproveite, Home Center Tupã, sua casa mais feliz. A Tupã é 10. Rádio Jornal. Agora 1:19. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol, segundo tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Haroldo Costa. Bom, estamos aqui no assunto é futebol, segundo tempo. Eu queria agradecer aqui a todas as pessoas que estão deixando mensagens aqui no nosso painel interativo, nossa audiência, e dizer que a gente vai guardar tudo aqui, viu, gente, para o fórum esportivo, tudo que vocês estão falando aqui. Fiquem à vontade para escrever, para mandarem as suas mensagens, né, para que vocês possam trazer esse sentimento de vocês também, os que acompanham, os que gostam de Roberto há tanto tempo, gostavam e acompanhava o trabalho de Roberto Queiroz há tanto tempo. Então, muito obrigado a todos, todos mesmo, e a gente vai guardar todas essas mensagens aqui. Logo mais a gente promete aí um fórum esportivo especial. Roberto Queiroz, saudades. Bom, 1h20. Antônio, repercussões do Santa Cruz e Retrô de ontem, 0x0. Na próxima segunda-feira tem o jogo da volta. E eu acho que o que mais chama a atenção nesse momento, você trouxe aí no assunto é futebol primeiro tempo, é essa história dos ingressos, né? O Santa Cruz vai fazer alguma coisa aí contra essa polêmica dos ingressos mais caros. Aliás, gostaria até de dizer aqui, né? O presidente do Retrô, há uma certa lógica, né, na atitude que ele tomou. Pode parecer realmente impopular, né? Talvez até antipático, né, com o torcedor do Santa Cruz fazer isso, mas como é que ele vai encher o estádio para torcer contra ele? Porque a torcida do Retrô é pequena. Ele fez isso na final do Pernambucano. Exatamente, né? A torcida do Santa Cruz é maior. Então, se você baixa o preço do ingresso, a torcida do Santa Cruz compra o ingresso e vai lá empurrar o Santa Cruz contra o time dele, que é o Retrô, que ele é o presidente. Então, há uma lógica, sim, nessa ideia do presidente do Retrô. Mas Santa Cruz vai fazer o quê? Olha, Haroldo, O que pode fazer o Santa Cruz numa situação assim? Eu ia explicar isso agora, né? O Estatuto do Torcedor, ele prevê algumas normas de defesa do torcedor, isso é claro. E a relação do torcedor no futebol é uma relação de consumo. Ou seja, ela também se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Dentro do Estatuto do Torcedor, nos artigos 14 e 40, existem referências claras ao Código de Defesa do Consumidor. E uma dessas referências é o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Estou sendo aqui bem, até certo ponto, técnico, para ter o embasamento. Eu trouxe isso até no resumo final ontem à noite com o Marcelo Araújo. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, em dois pontos. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, existe no Estatuto do Torcedor algo que ampara isso, de valores abusivos, né? Valores altos demais, digamos assim, para o preço de ingresso. Como é que o Santa Cruz pode comprovar e se apoiar nesse artigo, por exemplo? Basta olhar o universo. O que é o universo? Alguém na Série D pratica valores de R$300 a inteira, R$150 a meia? Não. Alguém na Série C pratica? Alguém na Série B pratica? Alguém na Série A pratica? Não. Então o Santa Cruz pode usar desse argumento e vai utilizar, porque hoje o jurídico do Santa já teve reuniões com o PROCON e com o Ministério Público para tratar desse assunto dos valores do jogo da volta. Igor, passa a ser também uma batalha jurídica, hein? Pois acredito que o valor de R$300, mesmo o Retrô se achando no direito, claro, de praticar, como o Laércio até falou naquele áudio que foi divulgado pelo João no início da jornada ontem, falou: o show hoje é do Santa Cruz, o nosso show é no próximo jogo. Então ele acha que o preço vai de acordo com o que o Retrô quiser, e acredito que a justiça não vai achar isso. A gente não está falando de final de Libertadores, nem semifinal de Libertadores. Nem na primeira divisão se cobra um valor de R$300 para um setor popular da torcida visitante. Eu acredito que esse ingresso ele vai continuar alto para os padrões normais em Pernambuco, mas vai dar uma diminuída. Por exemplo, a final do Pernambucano, o ingresso para a torcida do Náutico, se eu não estou errado, foi R$100. Foi R$100, o público foi de 20, 22 mil. O Santa não vai ter essa carga toda, vai ter 4 mil, segundo o próprio Laércio Guerra. Então, acredito que esse ingresso vai diminuir de 300 para um valor de 100, 120, que no fim das contas fica muito mais razoável, né? Acredito que o PROCON vai intervir, sim. Veja, você pode ter uma redução da carga de ingressos, que é algo normal, né? A Arena tem capacidade para 44 mil, mas 45 no mil. No caso do Santa Cruz, só teria direito 10%. A 10%. Isso. Não, nisso ele está correto. Então, pronto. Agora, a questão é o valor, quanto ele vai cobrar para esses 4 mil aí. Porque assim, ele é o mandante de fato, mas ele não tem essa liberdade a ponto de impor o valor que ele quiser. Porque se existisse, ele podia muito bem chegar e fazer, olha, R$500 a inteira, 250 a meia entrada. Sim. Quem quiser pode ir. Pode chegar também outra pessoa e dizer R$1.000 a inteira, R$500 a meia entrada. Então, existem normas, leis que controlam e regulam também o preço que se coloca nas coisas. Isso vale não só para o futebol, tá? Repito, torcedor tem uma relação de consumo com o produto futebol. Isso vale para supermercado, isso vale para cinema, isso vale para outros eventos. Porque se não houvesse regulamentação, você chegaria no supermercado, cara, não. Empresários, né? Atacadistas, enfim, tem um termo que me fugiu agora. Deu o pacote de... Entendi. Bom, é assim que funciona. Existem regulamentos que se aplicam. E shows, né? Dependendo do artista, shows, você pode cobrar R$1.000 num show no artista, R$500 em outro show do artista, até R$20 se você quiser num show de determinado artista. Agora, ali não tem efeito comparativo. No futebol tem efeito comparativo. Exato. Quanto é que o Santa cobrou pra torcida visitante ontem? Uhum. Então tem que se basear mais ou menos... destinado e os valores adotados isso. Pelo Santa Cruz para a torcida visitante. Acredito que a justiça vai ter. O Igor, gostou do jogo? Olha, o primeiro tempo foi mais corrido, mais laicado que o segundo. O Santa fez o seu jogo mais equilibrado em toda a Série D. O Santa conseguiu nivelar, né? Mas na garra, na vontade. Na vontade. Tecnicamente, o Retrô funciona melhor como conjunto, né? Isso. O Retrô tem mais mecanismos de ataque. Ele ataca, chega no último terço com mais naturalidade. Como a gente vinha falando, o Retrô tem mais time que o Santa e é mais coletivo que o Santa. É mais coletivo, isso. Inclusive, até o trabalho do Dico, né? A força do conjunto. Né? Várias vezes, o Retrô estava melhor no jogo, né? Tinha a bola, trocava mais passos, fazia mais transições. Isso. O Santa ficou abusando muito da ligação direta. Isso, na tentativa da velocidade do Mateuzinho, isso. Tentando receber falta para ganhar uma falta próxima à área. Mas, enfim, o Santa fez o seu jogo mais equilibrado na Série D, ao lado do jogo contra o Sergipe, mas o Retrô é muito mais time que o Sergipe. Naquele jogo, o Santa não levou um gol sequer, uma finalização sequer ao seu gol. E no jogo de ontem, não. O Retrô, claro, que teve a melhor chance do jogo, que foi aquela... oportunidade desperdiçada de maneira inacreditável pelo Fumaça na jogada do mascote. Agora, Arthur deu um ponto de equilíbrio ao meio-campo do Santa. Não acredito que o Gilberto vá agora ser uma peça-chave naquele meio-campo. O Arthur, mesmo sem ritmo, né, ele não fez um jogo sequer no Ferroviário, mas fez uma sequência na Série B com o Remo ano passado. Então ele mostrou que tem qualidade, mostrou que sabe organizar o jogo, mostrou, já tinha mostrado no jogo contra o Lagarto que tem noção tática para esse time. E o Feijão surpreendeu a todo mundo. Fez um bom jogo o Feijão e aguentou o ritmo até metade do segundo tempo. O Martelotti até explicou quando colocou o Lucas naquele lado direito, foi para dividir a responsabilidade de marcação do lado esquerdo do Retrô. Então foi um jogo muito, muito equilibrado. Santa Cruz contou com a sua torcida de novo. O Retrô não teve nenhuma vantagem obtida. Ela está muito mais em aberto do que se pensava antes. Foi um jogo muito equilibrado e foi um jogo de muita cautela das duas equipes. O Retrô mudou um pouco a proposta dele de jogo, a postura em relação aos últimos jogos da Série D, até porque no grupo o Retrô nadou de braçada, né? Então, assim, em muitos jogos o Retrô se propôs a controlar a partida e agrediu muito o adversário. Contra o Santa Cruz foi um time um pouco mais comedido. E logo de cara foram três escapadas ali com o Serafim, que depois saiu com uma lesão muscular. E a saída do Serafim também baixou um pouco essa intensidade, esse ímpeto da equipe do Retrô. Eu vi o Santa Cruz bastante seguro, como o Igor trouxe, principalmente no sistema defensivo. Mas aí você pode questionar, poxa, mas e as escapadas do mesmo Serafim que você acabou de citar? Isso se chama risco. Tudo no futebol você assume um risco. Se você quiser jogar com linha baixa, você está assumindo risco. Linha alta, você está assumindo risco. Qual é o risco assumido pelo Martelotti no Santa Cruz? Uma dupla de zaga experiente e um pouco mais pesada. Você tem Luan Bueno com 34, Alemão com 35, com 36. São jogadores que não têm mais velocidade de recuperação, por uma questão natural. Então, é muito fácil um jogador pegar o Santa Cruz de contra-ataque, um cara de velocidade, ele vai ganhar na corrida dos defensores. Foi o que aconteceu com o Alemão, né? Exatamente. Ele perde a bola pro mascote e não consegue chegar. O mascote vai na linha de fundo e toca uma bola sensacional pro Fumaça se consagrar e ele jogou para fora. Exatamente. Então, isso é um risco que o Santa Cruz é, corre a partir do momento que coloca uma dupla de zaga como essa. Achei que foi um jogo, até certo ponto, interessante do Santa Cruz, porque não oscilou muito na partida. A gente viu um Santa Cruz que oscilava demais nos jogos na primeira fase. Foi um time seguro. Não tomou gol no começo. Foi um conjunto muito mais uniforme dentro dos 90 minutos. Isso é interessante, isso é uma evolução, querendo ou não. E pro jogo contra esse jogo da volta contra o Retrô, eu acredito que a pegada do jogo, o tom do jogo vai ser de mais agressividade. As duas equipes vão ter que se expor um pouco mais. Porque a não ser que alguém entre em campo contando com o imponderável dos pênaltis. Imponderável eu digo o quê? Claro, existem estudos, né? Goleiro estuda, atacante estuda. Mas pênalti tem uma certa dose ali de imponderável. Então eu não acredito que nem o Retrô nem o Santa Cruz vou entrar em campo na Arena na segunda-feira, se segurando, esperando os pênaltis começar. Acho que vai ser um jogo de maior trocação. Foi o 15º jogo do Santa na Série D, e foi apenas o quarto que o Santa saiu sem ser vazado, né? Porque ele não levou gol do Lagarto lá, não levou gol do Sergipe aqui, Juazeirense aqui, agora do Retrô. E outra coisa, dos 15 jogos que você citou, o Santa saiu atrás em 13. Então isso não aconteceu, né? É um número assustador, de fato. É. E um detalhe também sobre esse mata-mata, né, Haroldo? Primeiro, o único líder de chave que venceu o seu jogo fora de casa foi o Asa. Foi. Bateu o Lagarto em Lagarto. Os demais líderes, ninguém ganhou fora de casa. Eu fiquei impressionado que, até citei na transmissão, tava no assunto ali de Claudinei, mas quando eu ouvi Marcelo falando o resultado final, o Nova Venécia ganhando do Brasiliense por 3-1. O Brasiliense foi um dos terrores, né, dessa primeira fase, juntamente com o Retrô. Era um time que tava brigando ali com o Retrô pra ver quem fazia a melhor campanha. O Brasiliense bateu em todo mundo na primeira fase e perdeu 3-1 pro Nova Venécia. Os dois capixabas foram muito bem, né? O Nova Venécia e o Real Noroeste, que fez 5. Isso. Caminhou bem. Muito bem, gente. A gente vai fazer mais um intervalo. Quero mais uma vez agradecer todas as mensagens aqui que o Escrete de Ouro tá recebendo em relação ao falecimento do nosso Roberto Queiroz. E lembro que logo mais, às 19h, logo depois do Bola Rolando, teremos um fórum esportivo especial. Saudades, Roberto. A gente vai lá com o Escrete de Ouro, com alguns convidados. Nós vamos falar, né, desse momento triste da ausência do nosso Roberto Queiroz. Mais um intervalo aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo. A gente volta já. Rádio Jornal. Definitivamente sua. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. É a melhor cotação. Ave, esquece. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Ah, eu quero ganhar. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Aceitou pagar na hora. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Tempo de chuva chegou e a proteção e tranquilidade do seu lar é fundamental. Preste atenção nessa dica. A Onduline tem a solução ideal para o seu telhado. As telhas Onduline são muito resistentes, econômicas, ecológicas e a única no Brasil com 15 anos de garantia. Você encontra as telhas Onduline nas melhores lojas de material para construção. E você, lojista, seja um revendedor Onduline na sua região. Acesse o site onduline.com.br. Saia da telha cinza e venha pra telha colorida, Onduline. Prepare a sua obra, que a força imbatível do Cimento Nacional vai entrar em campo. Vem aí, muito mais resistência e a garantia do melhor desempenho. Com o Cimento Nacional, você aumenta a produtividade do seu time. É gol de placa! Use e comprove! Não arrisque, entre em campo com o craque da construção. Um produto que garanta a qualidade que você precisa para construir ou reformar. Cimento Nacional é força imbatível para a sua obra. Rádio Jornal. Em Pernambuco, 1:34. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol, segundo tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Haroldo Costa. Estamos aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo. O governador do estado de Pernambuco, divulga uma nota em relação à morte do Roberto Queiroz. Diz o seguinte: Pernambuco lamenta a partida da voz que embalou por décadas a paixão dos torcedores de futebol no nosso estado. Roberto Queiroz tinha espaço cativo no coração dos que acompanhavam o esporte pelo rádio, com sua narração emocionante, possante e inconfundível. Talento que o fez ser reconhecido entre os melhores radialistas esportivos do país, além de referência para as novas gerações de profissionais de sua área. Deixará saudades entre incontáveis admiradores que se lembrarão das importantes conquistas narradas pelo Garganta de Aço, como era chamado. Quero externar minha solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e a todos os ouvintes desse pernambucano que engrandeceu ainda mais a nossa terra, assim na nota Paulo Câmara, governador de Pernambuco. Então, registro aqui feito da nota divulgada pelo governador Paulo Câmara em relação à morte do Roberto Queiroz. O esporte apresentando Claudinei Oliveira. Igor Moura, você se surpreendeu com esse nome? Eu até perguntei ontem para Ralf qual era a diferença entre Claudinei e Dalpozo, porque o esporte não quis mais Dalpozo, todo mundo sabe aí, fez um investimento no Lisca, deu tudo errado, e agora vem com Claudinei Oliveira. O esporte andou para trás, ficou na mesma? Como você classificaria essa contratação, Igor? Acredito que só com o trabalho, com o desenrolar do trabalho do Claudinei, a gente vai ter mais ou menos uma resposta. Por quê? O Claudinei, ele está na mesma estante de vários outros nomes que o Dalpozo se encaixa. Um treinador... Eu vejo ali todos na mesma prateleira. Eduardo Batista, Claudinei Oliveira, Daniel Paulista. Isso. O próprio Dalpozo. Mozart, Alan Al. Pronto. Essa turma aí que está na Série B, Exatamente. Pessoal que sempre está na Série B para lá e para cá. Marcelo Cabo. O próprio Marcelo Cabo, exatamente. E ele está nessa mesma instante. O que é que eu acho que a pressão vai ser menor no Claudinei em relação ao que foi o Dalpozo? Quando o Dalpozo foi contratado, o Sport mirava a Lisca. O treinador que a torcida queria é desse patamar Lisca para cima. Um treinador que está mais acostumado com Série A do que rodando na Série B. Não veio o Lisca, veio o Dalpozo. E o Dalpozo já veio com a rejeição altíssima. O torcedor mais informado do Sport agora sabe que o Sport foi atrás de... Primeiro que o Sport trouxe Lisca e deu no que deu, né? Uhum. Deu no que deu, essa pataquada toda da saída do Lisca. Segundo, o Sport foi em Guto Ferreira, que era o único nome talvez unânime. E o Guto não quis. O Sport foi atrás do Daniel Paulista, ganhou mais um do CRB esse fim de semana. O Daniel Paulista agradeceu o convite e deu mais um não pro Sport. Em meio a tantos nãos, o Sport trouxe um treinador que vem de acesso na Série B. O trabalho do Claudinei, para quem não lembra, no ano passado, foi de acesso com o Avaí. O Avaí subiu com o Claudinei Oliveira. Ele foi demitido esse ano porque perdeu a Supercopa de Santa Catarina pro Brusque, se não estou errado, foi 3-1, e começou muito mal na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense. E saiu por baixo e fez um trabalho ruim no Operário de Ponta Grossa. Agora, se a gente lembrar, o Claudinei, a única passagem que ele teve no Sport, em 2018, o Sport era uma verdadeira bagunça administrativa. Foi aquele ano em que o Claudinei começou o Campeonato Brasileiro, conseguiu dar um salto e cair um pouco de rendimento, porque o Sport estava atrasando salários. Depois veio Eduardo Batista, que só ganhou um jogo em 8, 9. Saiu Eduardo Batista, assumiu Milton Mendes, conseguiu ter uma melhora, mas o Sport caiu. Foi no ano em que o Laércio Guerra foi vice de futebol do Sport, emprestando dinheiro para o Sport pagar uma folha. Então, daí você já tira como era o Sport, um ambiente conturbado internamente e externamente do Sport. Então, o trabalho do Claudinei naquele ano foi prejudicado no Sport. Então, não vamos tirar como parâmetro absolutamente tudo que aconteceu do trabalho do Claudinei em si, que chegou a ser bom e caiu um pouco de rendimento mais por problemas internos do que propriamente por defeitos de escolha de jogadores, escolha de sistema tático, modo de jogar do próprio Claudinei. Dentre os nomes, eu achei o nome esperado. Não vou dizer nem bom nem ruim. Esperado. E aí, Antônio? O Claudinei vem de uma demissão lá no Operário, né? Série B ele conhece bem, porque estava trabalhando. Conhece a Ilha do Retiro, porque já passou por lá. Talvez esses sejam alguns pontos que favoreçam, digamos assim, a contratação de um Claudinei Oliveira. Mas é um nome para conduzir o esporte para algo mais... O que é que você pensa da contratação do Claudinei? Teve um torcedor que fez uma pergunta nas redes sociais dizendo assim: qual perfil você acha que o Sport deve mirar no mercado? E eu acho que a resposta para uma pergunta dessa é muito simples, né? O Sport não vive um momento nem financeiro, nem técnico, em que ele pode olhar para o mercado e escolher o treinador que quer. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O Sport tentou aqueles acessíveis, até de prateleiras um pouco mais altas, que vivem momentos melhores na carreira, e recebeu não de todo mundo. Acabou, dentro da sua realidade, trazendo um nome que é, nesse momento, entre aspas, uma bola de segurança, porque é um treinador que conhece a Série B e, como o Igor falou, vem de um acesso à Série B. O torcedor não pode esperar profundas mudanças do Claudinei Oliveira no Sport, porque, primeiro de tudo, as profundas mudanças que o Sport precisa não partem do treinador, partem de elenco, parte de qualidade técnica, parte de reforços. Então, o Claudinei, com o time que ele tem à disposição, não espere o torcedor do Sport que, a partir de agora, tudo vai mudar, a chave vai virar e o Sport vai começar a ter bons desempenhos nessa Série B. O time continua precisando de reforços. Isso é um fato, independente do comandante. O Claudinei foi, na verdade, a escolha da diretoria do Sport com que ela se encontrou, com que ela viu que estava à disposição no mercado. Tomara que ele faça um bom trabalho, um trabalho que se assemelha, por exemplo, ao de 2018, que o Igor falou, 2018, antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, da pausa para a Copa, o Claudinei estava num excelente momento com a camisa do Sport, comandando o Sport muito bem. O Sport encaixou vitórias consecutivas naquela Série A. Depois da paralisação para a Copa, o time despencou de rendimento, muito por conta desse ambiente interno extremamente conturbado que o Igor relatou. Tomara que ele encaixe o Sport, mas de nada vai adiantar o Claudinei chegar com a nova comissão, com um novo auxiliar, com novas ideias, se ele não tiver novos jogadores. Eu falei, inclusive, isso hoje no TV Jornal Meio-Dia. Respondi a pergunta que eu mesmo fiz. Será que um novo técnico vai fazer o Sport brigar por algo mais nessa Série B? E a resposta é não. Porque é o time que estava na mão do Dalpozo, que estava na mão do Lisca, que o Lisca... Florentin. Florentin lá atrás. É verdade, Igor. Então, assim, não é só... Tá todo mundo, tá claro para todo mundo, e eu acho que a direção do Sport também, que com essa peça ofensiva, não brilha, não luziu, não fez nada ainda. E dessa vez, Igor, não só a peça ofensiva, né? A defesa teve uma noite péssima contra o Sampaio Corrêa. O Fábio Alemão foi expulso, já não tem o Thierry. Então, assim, tomou 4 gols numa só partida, coisa que a gente nem imaginava que o Sport pudesse passar, mas passou. Então, assim, não é só o Claudinei, não. O Claudinei não vai chegar e, de repente, esse time vai jogar espetacularmente. O próprio Lisca tinha deixado esse recado na segunda-feira em que ele fez aquela confusão toda lá na ilha. Um 0-0 com o Vila Nova dentro da Ilha do Retiro, né, Igor? Lisca já deixava claro que, com o material humano que tem aqui, ele evitava até falar em reforços, mas falava que já conversava com a diretoria e que sabia das carências do elenco. Até fez uma indicação, né, de um atacante aí, né? Foi, do centroavante, né? Centroavante. Do colombiano que joga na Católica do Equador, né? O Borja. Borja. Não é o Borja, o Miguel, que estreou ontem pelo River fazendo gol. Plate fazendo 2 gols. Mas o Sport com o Lisca, sem sair, na minha opinião, ele não conseguiria chegar no G4. Não terminaria dentro do G4 com o material humano que está aí. Não tem, porque a gente viu como é que a defesa ela sente e se ressente sem o Maílson para o resto do campeonato. Uhum. Sem o Everton, que é mais entrosado. Não vou dizer que é mais lateral que o Ezequiel, porque eu acho os dois no mesmo nível, mas pelo menos o entrosamento do Everton é maior que o do Ezequiel. E sem o Thierry, que para mim o Thierry, se a gente escalasse uma seleção da Série B com 3 zagueiros, o Thierry estaria nessa seleção. Então, Thierry, Jeromel e outro. Que noite do Ezequiel. Pegou logo o Pimentinha, né? O Pimentinha ficou do lado do Sander, né? E o Sander deu espaço pro Pimentinha cruzar. Foi o Catatau que ficou do lado. O Catatau que ficou do lado do Thierry e ninguém pulou com o Catatau no segundo gol. Do lado do Ezequiel. Sampaio. O Catatau ficou do lado do Ezequiel. Isso, e no gol de cabeça não foi falha especificamente do Ezequiel, foi falha geral, né? Quando o Catatau sobe sozinho. Mas enfim, uma noite terrível da defesa do Sport. O ataque, de novo, e acredito que o César tem parcela grande de responsabilidade pela forma como o Sport jogou no primeiro tempo. Porque, primeiro, o Bruno Matias com o Fabinho e com o Blas, eu já tinha até falado aqui na própria sexta-feira, no dia do jogo, que eu falei que eu preferia um William Oliveira naquele jogo. Por quê? Campo pesado, você precisa de força física para ganhar a segunda bola. O Sampaio é um time que cruza muita bola pro Poveda e o William Oliveira é um volante de muito mais estatura do que o próprio volante que eu acabei de citar. Enfim, o Bruno Matias. E, convenhamos, né? O Raivanegas, ele vinha sendo uma das poucas peças úteis e perigosas do ataque do Sport nos últimos jogos. Mesmo sem o ataque ser, em números, letal ao adversário. Mas, pelo menos, ele criava. Ele fez um bonito gol que foi anulado contra o Operário, que até hoje, não sei se estava impedido. Dava movimentação, ajudava na recomposição e meio que mudou um pouco a figura do ataque do Sport, que vinha sendo muito, que vinha sendo inofensivo nos jogos anteriores. Aí o César recoloca um centroavante que fez o gol, é verdade, mas muda todo o mecanismo de ataque do Sport. Com o Juba, com mais um jogador de velocidade pelo lado, com o Vanega centralizado, o ataque do Sport pelo menos tinha velocidade. Com o mecanismo de ataque do time titular escolhido pelo César, o Sport nem isso teve. Então foi tudo errado, uma noite para esquecer ou para lembrar, para corrigir os erros contra o Guarani na Ilha. O Blas, nada, né? Muito ruim o jogo. Nada, muito ruim. Por isso que o Dalpozo não botava pra jogar. E ainda veio a informação do João, durante a transmissão, o Antônio tava no comentário, que ele, além de não dar essa intensidade, né? Além de não ter essa intensidade, ainda era... pouco obediente taticamente. Não era obediente na tática, né? No tático. Olha, gente, quando o Dalpozo foi demitido, saiu, teve toda aquela pressão, uma das grandes cobranças do torcedor do Sport era ver em campo Blas e Alanzinho, porque o Dalpozo não relacionava os dois, o Dalpozo não utilizava os dois. E naquela época, a gente nos debates aqui, eu fiz um questionamento, todo mundo se fez esse questionamento também, que era muito simples. O que que Blas e Alanzinho fizeram com a camisa do Sport antes da chegada de Dalpozo que se justifica esse clamor pelos dois? Nada, nada. O Alan foi testado em várias posições além da dele e não rendeu. O Blas, lampejos de recortes de jogos, de minutos. Não teve uma partida inteira que a gente olhou e fez, poxa, o Blas foi muito bem nesse jogo inteiro. Ele entrava no segundo tempo, fazia ali os últimos 30 minutos muito bem. Fazia os últimos 15 minutos muito bem. Começava de frente, no primeiro tempo era bom, caía de rendimento no segundo. Então, se criou uma narrativa naquele momento do Dalpozo que parecia que o Sport tinha opções, tinha recursos no elenco, e o treinador dizia, não quero melhorar o time não, vou deixar esses caras aí. E o Dalpozo saiu com essa sendo uma das críticas. Lisca chegou, passou 3 semanas, e sinceramente, honestamente, o trabalho de Lisca foi completamente manchado, né? Curto, mas assim, a grande história de Lisca no Sport foi como ele saiu, não foi nem o que ele fez, né? É como ele saiu. Mas o próprio Lisca, o próprio trabalho de Lisca confirma isso que a gente tá falando. Porque chegou um treinador com novas ideias, um cara mais propositivo, mais ofensivo no que pensa sobre o jogo do futebol, e os problemas foram os mesmos. Quando Dalpozo saiu, desde que Dalpozo saiu, o que é que se resolveu? O problema não era ele? Nada. Então, vai chegar Claudinei, vai chegar Daniel, vai chegar Guardiola, vai chegar Klopp. Se o elenco for o mesmo, o Sport vai esbarrar nos mesmos problemas. Então, se criou um discurso no começo da Série B que parecia que o Sport tinha tudo que precisava, menos um cara para organizar. Não, o Sport não tem tudo que se precisa. Bom, já estamos aqui na reta final. E, Igor, o Náutico conseguiu decepcionar mais uma vez, a nova derrota de virada... culpa zero do Elano, né? O rapaz fez um treino aí, mas sobrou pra alguém lá, né, Igor? Sobrou pro Dudu Capixaba, né? A torcida tava chateada com o Dudu internamente no Náutico. Não tinham gostado das substituições do Dudu lá em Campinas. O Náutico fez um primeiro tempo, começou até equilibrado o segundo, mas as alterações, até táticas, do Náutico fizeram com que a Ponte crescesse. Abriu o time. O Hélio dos Anjos Matreiro conseguiu matar o jogo, né? Com o garoto Eliel, que estreava e fez o gol da vitória. Primeiro gol dele como profissional. E se suspeita, dentro do Náutico, que a ideia de colocar o Robinho em campo foi... porque as alterações feitas contra o Londrina foram quase idênticas com as alterações do jogo de Campinas com a Ponte. E o Náutico criou um bode expiatório, achou alguém que estava talvez atrapalhando, segundo o Náutico, não iam tirar se o trabalho do Dudu Capixaba fosse inquestionável lá dentro, e preferiram seguir com essa pauta de saída do Dudu, e o Cuque fica como único auxiliar técnico permanente. Isso é porque o time que jogou contra o Londrina tem muito mais o do Dudu do que o do Elano, é isso? Na verdade... Do Elano quase nada, então. O Elano fez... como se a diretoria do Náutico tivesse entendido, ó... O Dudu passou tudo aí e deu tudo errado. Passou tudo do segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo do Náutico foi equilibrado. Inclusive elogiaram a escalação escolhida pelo Elano. Não lembro quem falou, acho que foi inclusive até o Ralf, que falou isso, foi o Edinaldo, não lembro. Essa pessoa falou, o Náutico, ele botou o time mais cascudo possível pro jogo contra o Londrina. São foi. Três derrotas seguidas, então vamos colocar todo mundo que é cascudo aí. Quem tiver experiência, não vamos colocar menino novo. E o Náutico foi um time cascudo. Na linha de quatro, meio campo povoado, com Souza estreando, jogando bem no primeiro tempo. Franco, Jobson, Souza, Jean Carlos, o time Chiesa, que pediram. Né? Deu certo até certo ponto no primeiro tempo, porque o Náutico não sofreu praticamente nada ofensivamente do Londrina. E ofensivamente fez dois gols. Um anulado com o Franco e o gol que valeu do Chiesa. No segundo tempo, ritmo de jogo pesou pro Jobson, pro Souza. Abafaram um pouco, aí foram as escolhas ruins. De novo, mais do mesmo, o Náutico mudou no jogo contra a Chapecoense. Com Roberto Fernandes. Fez as mudanças, o Náutico caiu de rendimento, foi engolido. Contra a Ponte, as mudanças aconteceram, o Náutico foi engolido de novo contra a Ponte lá e perdeu 1-0. De novo contra o Londrina, o Náutico foi engolido. As mudanças do Adilson Batista surtiram efeito e as mudanças do Elano surtiram efeito negativo. Com Chiesa pedindo para sair, ele coloca Robinho. Robinho nem o 9 estava fazendo, Robinho foi para ponta esquerda com o Jean fazendo falso 9. Aí ele tem três meio-campistas de criação. Jobson, o Vitor Ferraz não vinha bem no jogo, mas tinha Jobson, Souza e Jean Carlos. Quem é que tem o melhor físico desses três? Quem é que tem o melhor ritmo de jogo? O Jean Carlos. Foi o que ele tirou. Ele tira o Jean Carlos e ainda diz na coletiva que todo mundo lá é tratado igual. Gente, não é assim. A gente tá falando de rendimento. O futebol é um esporte de rendimento. Você não pode tratar com a mesma importância o time, o Robinho e o Jean Carlos. Isso aí é até estupidez. Então, acredito que essa semana o Elano tendo mais chance de observação com o seu auxiliar que ele trouxe, talvez ele não cometa esse mesmo tipo de equívoco que ele cometeu no segundo tempo contra o Londrina, permitindo o crescimento do adversário. Acho que tá tudo na conta ainda do treinador que teve dois treinamentos pro jogo. É. Ainda é compreensível o Elano ter tomado decisões erradas, certo? Se foram buzinadas pelo Dudu ou não, é compreensível porque... Ele teve dois dias de treinamento com o elenco. Um dia de treinamento. Ele chegou quinta-noite, treinou sexta-tarde, tchau. Ele teve um dia de treinamento, entendeu? Então, assim, garanto a vocês que muitas das conclusões que o Elano começa a tirar no Náutico, muitas delas já foram vendo o time na derrota contra o Londrina. Não dá pra se cobrar nada do Elano agora. Eu acho que ele erra ao ter uma postura e uma opinião e uma atitude sem ter pleno conhecimento do elenco ainda. Que postura e atitude é essa? Chegar na coletiva e dizer que todo mundo é igual. Colocar na mesma prateleira Robinho e Jean Carlos, com todo respeito ao Robinho. Ele erra nisso, porque ele demonstrou que não tem pleno conhecimento do elenco ainda, das características dos jogadores, de quem rende e quem não rende. E aí, você sem ter esse conhecimento como treinador, chegar na coletiva e dizer que vai tratar todo mundo igual, tratamento de dia a dia é uma coisa. Pensar em jogo é outra coisa totalmente diferente. E vamos ser bem sinceros no outro ponto também. Que fase do Robinho, hein? Porque você ser um dos motivos para a demissão de um auxiliar é porque não você está num momento terrível. Não tem clima para permanecer, né? Não tem clima nenhum. Eu vou te contar também. Não o Thiago Enes. Mal demais. Mal demais. Mal demais. Já mal. De Campinas, hein? Sim. Só deu chutão lá, tudo. E agora... Em Campinas ele errou tudo. Vinha até bem... O gol do Douglas Coutinho em cima dele aí. Exato. Vinha até bem após esse erro capital. Porque você não vai de vez no jogador como ele foi no Douglas Coutinho. Ele tomou uma caneta para sair... Com a camisa cobrindo o rosto, pra ter vergonha. A caneta que ele levou, deixando todo o corredor pro Douglas Coutinho. Então, o Náutico tinha vantagem no placar, cerca. Cerca ou faz a falta tática, que a gente fala. Ele não fez nenhum nem outro. Tá mal, Thiago Enes. E o problema todo é o para o mundo. Histórias da Copa do Mundo. O técnico com o maior número de jogos acumulados em Copas é o alemão Helmut Schön. Ele comandou a seleção da Alemanha em 25 jogos entre as Copas de 1966 a 1978, sendo campeão em 74 e vice em 66. Schön também é o recordista de vitórias em Copas, com o total de 16. A transmissão da Copa do Mundo na Jornal é um oferecimento Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre na loja ou no site tupan.com.br. Pensou em frango? Pensou em Mauricéia. Mauricéia, muito mais frango. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet saque rápido, sacou? Becker, limpeza sem sofrência. A VIP, coma mais ovo, é prático, nutritivo e saboroso. Cimento Forte, forte de verdade. A gente evoluiu muito nesses últimos tempos. Se a gente parar para pensar, a forma de ir até você tá bem diferente, né? Mas apesar de tudo isso, das mudanças, tem uma coisa que nunca abrimos mão. Olho no olho. Na hora de comprar um carro, segurança, confiança e sinceridade fazem toda a diferença. Por isso que o Aqui Você Fala com o Dono é uma coisa que nunca vai sair de moda. Shopping do Automóvel. Lugar de comprar carro. Uma em 59. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol, segundo tempo. Em campo, os craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Haroldo Costa. Nós estamos fechando aqui o assunto é futebol, segundo tempo desta segunda-feira. Lembrando que às 6 horas teremos o Bola Rolando aqui na Rádio Jornal, a apresentação do Edinaldo Santos, e às 7 horas nós teremos o Fórum Esportivo. Será um programa especial, apresentado por João Vitor, com todos do Escrete de Ouro e outros convidados. Nós faremos uma homenagem, um adeus ao nosso Roberto Queiroz. Então será um programa de saudades, de sentimento, de dor, de luto, mas estaremos lá para um programa diferente. É a chance de nós nos despedirmos aqui com nossas falas, com nossos sentimentos, externando esse momento de dor e tristeza para a família Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Então, nos acompanhe mais tarde e vamos preparar gols, vamos fazer um programa em homenagem ao nosso Roberto Queiroz. A gente fecha o assunto a futebol segundo tempo desta segunda-feira e Anne Barreto está aqui já para apresentar o Rádio Livre. E minha amiga Anne Barreto, são essas missões que nós temos, né, na vida, como comunicadores, conduzir hoje a nossa programação esportiva, sabendo que nós perdemos um dos nossos, né, um da família se foi. Cala-se aí a voz do Roberto Queiroz, que deixa uma legião de fãs, saudade imensa, e a nossa missão é seguirmos, né, em frente. O Igor foi muito feliz aqui no início do Assunto é Futebol segundo tempo, de se Roberto pudesse agora falar alguma coisa conosco, diria, continuem aí fazendo o que vocês sabem fazer, daria uma risada, né, e diria, toquem em frente. O Roberto tinha uma relação diferente com essa coisa da finitude, né, de não ficar muito nesse clima de pesar e tristeza, mas ele sabe, onde ele estiver, que o nosso coração, claro, está muito condoído, está muito judiado de sabermos que estamos nos despedindo dele, que a voz dele se calou para sempre. Mas ficam aí as emoções, as gravações, as narrações e as lembranças de tanta gente que ouviu, se emocionou e gostava e aprendeu a admirar esse grande nome do rádio brasileiro chamado Roberto Queiroz, Anne. É verdade, eu diria até que eu, toda vez que a gente falava de Roberto Queiroz aqui, né, conversando com ele, sempre tinha uma frasezinha dessa, assim, né, uma tiradinha dessa. E aí eu lembro que vocês diziam assim, vamos almoçar? Ele, vamos almoçar, porque é necessário. E daquele jeito que só ele sabe falar, né? Então eu acho que ele também diria isso, assim, que vocês têm que ter força e têm que fazer porque é necessário. É necessário para que todo mundo saiba muito mais da história de Roberto, do que ele representa, porque uma das magias, assim, do rádio é justamente essa. As pessoas se vão, mas a voz, a história marcante ficam. Ele vai estar eternizado sempre nas nossas lembranças, nas de vocês no dia a dia, nas nossas lembranças como admiradores, colegas de trabalho também, e nas dos torcedores. Ele vai estar eternizado na emoção, nos gols que narrou, na forma como ele falava. Ele marcou gerações. Eu disse a você que eu cresci ouvindo Roberto, Adilson, Ralph, você mais para frente, não tanto, não tão pequena, mas mais para frente. E quando eu soube da notícia hoje, você estava comigo, a gente estava apurando isso tudo, e veio um filme na cabeça, sabe? Eu acho que todo mundo hoje começou a lembrar de quando escutava Roberto, as últimas vezes que ouviu lá atrás, há anos que vem ouvindo, então os momentos, ele fez parte de tantos momentos. Eu disse na TV e digo aqui, foi um privilégio muito grande poder ter ouvido Roberto Queiroz na minha vida toda. Eu ouvi o que você falou, você foi muito feliz também, falando sobre a narração e a alma, né? É, eu digo isso sempre, a narração é a alma do jogo. É a alma do jogo. É uma bela homenagem para nós, narradores, ouvirmos isso, né? E ele tinha essa voz marcante, né? Essa garganta de aço, assim. E ele realmente marcou gerações, emocionou gerações, ainda vai emocionar muito. Eu tenho certeza que as pessoas, por exemplo, da geração do meu filho, né? Quando ele estiver mais velho, que ele ouvir uma narração de Roberto Queiroz, do gol do time dele, por exemplo, você falou que o título de 87 do Sport foi na voz de Roberto Queiroz. Aqui na Rádio Jornal. Guilherme é torcedor do Sport, meu filho. Então, quando ele ouvir mais para frente, ele vai sentir a emoção. Ele vai sentir a emoção do momento, de um momento que ele não vivenciou, mas ele vai sentir pela narração de Roberto Queiroz. Uhum. Então, ele vai continuar fazendo parte da nossa história. É um dia muito triste, está todo mundo consternado aqui. A gente só pode desejar que ele esteja num lugar muito melhor, que Deus receba ele de braços abertos. Mas a história dele, o que ele fez, a voz, tudo isso fica e vai ser sempre lembrado, sempre seguido, assim, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, como você colocou, e que a gente, que bom que a gente teve esse privilégio de estar vivendo no mesmo momento que ele, de poder ter torcido junto com ele, de ter ficado junto com ele, de ter ouvido o Roberto, de ter escutado a risada dele aqui. Era um cara que gostava dessa tiração de onda, era uma pessoa incrível. Então, claro que a gente lamenta muito, a gente não queria, era notícia que a gente não queria dar de jeito nenhum, né? Eu preferia que fosse uma notícia falsa, não fosse verdade, mas infelizmente é. E agora é a gente sempre lembrá-lo, homenageá-lo e fazer o legado para frente. É verdade. Olha, Anne, um filósofo muito conhecido, todo mundo acompanha aí, muito, muito conhecido das redes, enfim, um filósofo moderno, que é o Mário Sérgio Cortella, disse o seguinte: uma pessoa só morre quando ela não é mais lembrada de jeito nenhum. Enquanto você lembrar dessa pessoa, em alguma coisa dela, isso ele fala de família, de parente, né? Você lembra do cheiro dessa pessoa, qualquer coisa que te remeta a essa pessoa, ela está ali viva na sua mente. Imagina o que fez um Roberto Queiroz, né? As narrações, as emoções, as pessoas que se arrepiaram ouvindo Roberto narrando um gol. Então, em qualquer lugar, em qualquer momento que alguém vá na internet, vai na rede social e ouve um gol, lembra daquela narração, o Roberto vai estar sempre lembrado, né? Então, ele morre fisicamente, a voz, ele não está mais aqui conosco. Não vai ter uma nova narração dele, né? Mas... E a voz não está mais no ar, mas as lembranças, então, toda vez que alguém lembrar de Roberto, ele está aí, né, sendo lembrado, ele não está totalmente morto, digamos assim, né, no coração das pessoas, ele vai estar sempre vivo. Isso é muito forte, né, e muito legal de dizer também. E outra coisa, a voz é a primeira coisa que a gente esquece de uma pessoa que morre, mas no caso de alguém que trabalha com a voz, essa voz está eternizada. Então, realmente, ele vai estar vivo sempre, sempre nas nossas memórias, na nossa história. Ele marcou isso. Nas nossas lembranças, né? Nas nossas lembranças, e no nosso dia a dia, assim. Tenho certeza que ele vai ser sempre lembrado aqui no Escrete, vai ser sempre lembrado por rubro-negros, alvirrubros e tricolores. Perfeito. E todas as torcidas aqui de Pernambuco. Roberto é eterno. E a gente vai estar aqui seguindo, né, os passos dele, o legado dele, e fazendo o que é necessário, cobrindo os jogos e mostrando o melhor do futebol de Pernambuco para todo mundo, e sendo Cristo também como ele era, né? Quando tem que ser, tem que ser, né? A família Queiroz, né? Mané Queiroz e Roberto Queiroz. Agora eles vão se encontrar. Se despediu da gente, mas Agora sigamos. Eles estão juntos, tenho certeza. Pronto, está feito o convite para o Fórum Esportivo logo mais, 7 da noite. Acabei ocupando todo o tempo, né? Não tinha não como ser diferente, nenhum. Né, Anne? Não, de jeito aqui nenhum. Aqui dos destaques do Rádio Livre, mas desejo um bom programa para você. É o Rádio Livre também, vi você, uma homenagem aqui para você. Vi você emocionada mais cedo também com a notícia, impactada, então... acabei de ver no teu Insta também a homenagem que você fez, botou uma foto com ele lá. É aquela foto que eu tirei ano passado, aqui. Eu disse, Roberto, vamos tirar uma foto, rapaz. Olha, eu te ouvi o tempo inteiro, quando criança, junto do meu avô e do meu pai. Ele, claro, não sei o quê, daquele jeito dele, né? Tirou a máscara, deu aquele sorrisinho, a gente tirou a foto. E eu guardei essa foto para mostrar ao meu pai e ao meu avô. Que eu, olha, eu trabalho com Roberto Queiroz, rapaz, é... E aí eu até mostrei a meu pai, grande narrador Roberto Queiroz, não sei o quê. Enfim, hoje eu voltei no tempo, lembrando das resenhas, e aí me lembrei daquela foto, eu disse, vou postar, vai ser um pouco da minha homenagem para ele, como uma pernambucana que admira e sempre vai admirar muito o trabalho dele. Muito bem, obrigado, Anne, um bom programa para você. Obrigada, Haroldo. E obrigado, Roberto Queiroz, foi o que eu falei mais cedo aqui e repito, né? Logo mais a gente vai ter a oportunidade de falar mais. Mas muito obrigado, Roberto, por tudo que você construiu, por ter sido essa voz tão marcante. A garganta de aço não está mais, né? Se calou, mas as lembranças serão eternas. O assunto é futebol, segundo tempo, teve o oferecimento. Pitu Cola. Novo shopping do automóvel, uma nova marca, mas seu lugar de comprar carro de sempre. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. PixBet, aqui você joga, ganha e recebe na hora. PixBet, saque rápido, sacou? Cimento Nacional, força imbatível para a sua obra. Use e comprove. Onduline, a telha bonita, leve e ecológica. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520. Rádio Jornal, a notícia agora. Os 4 homens que ficaram feridos após uma explosão causada por um vazamento de botijão de gás tiveram queimaduras em 80% do corpo, segundo informou o Hospital da Restauração, onde as vítimas estão internadas. O acidente ocorreu ontem no bairro de Água Fria, no Recife. Os botijões eram utilizados em um comércio de galeto. Um deles vazou e pegou fogo. Segundo o HR, as vítimas em estado mais grave têm 49 e 57 anos de idade. Eles tiveram queimaduras de segundo e terceiro graus na cabeça, tronco, pernas e mãos. Os pacientes seguem internados na UTI do HR. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou hoje que o projeto de lei orçamentária anual para 2023, que define os gastos do governo federal para o próximo ano, deve prever o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Segundo o porta-voz do governo, o valor do benefício em R$ 600 para o próximo ano custaria R$ 60 bilhões aos cofres públicos. A afirmação do secretário acontece um dia depois de o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar que vai manter o Auxílio Brasil nos atuais R$ 600, que até então só valem até dezembro deste ano. E depois de Brasília, as cidades de João Pessoa, na Paraíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Belo Horizonte, em Minas Gerais, vão ter a frequência do 5G puro liberada para as operadoras de telecomunicações já nesta sexta-feira, dia 29 de julho. A informação foi repassada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As próximas cidades a receberem a nova geração da telefonia são na seguinte ordem: Goiânia, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Por enquanto, o Recife ainda não tem previsão de receber a tecnologia 5G. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital. Rádio Livre. Olá, muito boa tarde para você. Agora são 2 horas 13 minutos. Sejam bem-vindos ao Rádio Livre desta segunda-feira, 25 de julho. Polícia divulga detalhes da prisão do ex-funcionário da Defesa Civil de Abreu e Lima, que matou o namorado da ex-mulher. Pernambuco confirma 11 casos da varíola dos macacos. Outros casos ainda estão sendo investigados. Bombeiros dão orientações para evitar explosões de botijão de gás. Neste fim de semana, uma dessas explosões deixou 4 pessoas queimadas no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. No consultório do Rádio Livre, a gente trata sobre a importância do sono para crianças e adolescentes. Dormir é importante para todo mundo, né? Mas no caso das crianças e adolescentes, a qualidade do sono é essencial para aprendizado e até para o crescimento. Vamos receber especialistas para falar sobre a importância de uma boa noite de sono na infância e na adolescência e também para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos juntos até às 4 horas da tarde? O Rádio Livre está no ar. Rádio Jornal. Aqui a informação não para, não para, não para. Tem notícia o tempo todo. Rádio Livre. A gente começa com informações sobre a prisão do ex-funcionário da Defesa Civil de Abreu e Lima, que matou o namorado da ex-mulher dele.